Bien, chao, gracias. Controle está 3600. Duna pode interceptar o procedimento? Está autorizado, Duna. 3600. Chame a 6212 no solo ao 04. Chame o solo 21 decimal 1. Solo 21, 6212. Azul 2534 está passando o STA. Enquanto você diz mais. Ok, o azul 2534, o ajuste é 10-15, a pista está seca, pouso autorizado na 10, vento 160 graus, 04 nós. Totalmente confiado, livre pouso, pista 10, pista seca, 1015. Duna 098, Buenos, é Duna? Negativo. Se desce até a altitude de 3000, ajuste no 095, reporte estabilizando o localizador. Buenos 098. Eu Duna 34, chame resistência agora na frequência 12685, alterna 12545, gol 1134. Recife 2085, alterna 2545, gol 1134, uma boa semana. Mente, boa viagem. Então, 3600, complete LS, torre 118, decimal 6. Obrigado, boa noite, 3600. 4738, pushback acionamento 06. Autorizado, tem 4738, pushback acionamento no táxi. Meu posto, 4738. Ajuste no 015. 1015, tá 3600. Azul 2534 no solo ao 08, chame o solo 21 decima 1. Solo 1, 21 decima 1, azul 2534. Solo Salvador, azul 2534, livrão. Boa, chega via Alfa, reporte antes da Juliette. Chega via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 2534. Está 3600, pouso autorizado na 10, o vento é 1.60 graus, 07 nós. 3600, livre pouso na 10. 713, pelou na proa, graças. Boa noite, passageiro 2222, Fabral. Boa noite, passageiro 2222, acione modo evidente, dessa via chegada, questão, reporte para descida, chegada AMAN, ajuste 9015, aguarde procedimento ILS X-Ray. 15 ILS X-Ray, já estamos de altitude. Você se mantém ao nível 050, passageiro 2222. Controle o azul 2713 para a descida. Esse mantém 4000, azul 2713, ajuste 1015 no 095. Para 4.425, graças. São 3600 no solo aos 1-1, chame o solo 21 decima 1. 1-2-1, 1-3600. Segmento LS X-Ray, acione uma ledente, passarei do 2224. Siga a Juliette, portão 03. Juliette, até o 03, azul 2534. Salvador, TAM 4738, táxi 156, 3 horas, Recife. TAM 4738, após o embarque, ingressando no pote, siga via Índia até o ponto de espera, Latour 1895, ajuste 1015, bom voo. 1895, TAM postando 10, TAM 4738. Sol, Hotel 4738, só pra confirmar, pode ir a pausa azul, né? Pode ir. Bom, Tanto 4738, me escuta? Siga. Guarda a companhia que vai pro 5, Tanto 3600, Juliette, portão 5. 3600, Juliette, portão 5. Após agora o colega ingressar no portão 5, pode seguir via Índia, tá? 4738. Sim. O azul 24, portão 2534, vai manter a posição agora de atualizador. Sim, a gente vai informar pra ela. Azul 8, desse mantém 2000, complete LR, chame torre, 1-1-8-9-5. Coisão, 1-1-8, desse mal meio. Obrigado, boa noite. Azul 2713, voe direto Duna, esse se mantém a 3000. 2713, Duna, tá fazendo um desvio aqui, assim que possível, voa direto Duna. Excelente. Será por quantas milhas o azul 2713? Mais 5 milhas só, senhor. Sim, passaria 2222, inicia redução para 2109, passaria do 2222. Reduzindo 2109, 2222. 0 graus, 049. Depois, na rota, 10 graus, ele está formação umas 20 milhas. Prioridade de vias, passareiro 2224. Aí, controle, é o 2796, voltar? Prossiga. É, só para falar, só tá bom, até no cor de pelô, que não poderia desviar da cor de pelô, agora já está tomando cor de Duna. Tem, autorizado Duna, do 2793. Graças. Esse mantém o nível 060, passarei 2224. 060, 4738, posso esperar da 1-0, pronto. Farido 2222, inicie redução para 200 nós. Reduzindo 200, 200. Prossiga. Como confirma a frequência da torre? 18,6. Obrigado. 4738, tá, ponto, espera pronto. O tanque 4738 alinha e mantém a 1-0. E o controle restringe a manter a proa de decolagem até 4.000 pés. Se falhar as comunicações, execute a saída Momo após 4.000 pés. Gente, mantém a proa até 4.000. VB793, disse mantém 2.000, reporte em Duna, autorizado final do procedimento LS. Azul 2793. 2793, copiado. Vai passar Duna 2.000, autorizado LS, muito grato. Passaria 2222, disse mantém 3.000. S3000, 2222. Penta 190 graus, 099. Eu acho que está com a 1942. Telemia 074, contato, aceitação e identificação, desça e mantém o nível 070. Aguarde procedimento LS X-Ray via chegada bom médio 1. 224, desça e mantenha 4.000, desconsidere as inscrições em TAP. Desce para 4.000. 19,8. 19,8, está 4738. Controle Salvador, está 4738, decolou? 4738, contato, suba e mantém nível 370, na saída Momo. E a saída Momo tem restrições, então 4738. 370, ainda mantém a proa até 4.000, depois curva à esquerda? Não, sem restrições, o TAM 4738. Sem restrição na Momo, 370, tá? 4738. Afirmo, após o nível 060, está autorizado voar direto a Bucu, subindo porém ao 330. Então vamos lá, após 060, voa a Bucu, sobe para o 330, tá? 4738. Afirmo. Autorizado o procedimento, bateria 2222. Autorizado, isso mantém a 2.000, autorizado o final do procedimento, reduza para 190. 709, passaria 2222. Será seguir o tráfego de uma milha para a Duna, mesmo tipo do precede para a aproximação. O 2713 está estabilizando a cabeceira. Sente, passa a Duna, complete final ILS, chame torre 1186, azul 2713. 786, obrigado pelo apoio, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, o azul 2713, está estabilizado o bloco da cabeceira. 2713, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. Guardando, estado no 015. 2224, desça e mantenha a altitude de 3000, passarei 2224. Obrigado, Prato, passarela 2024. Oxalé 674, desça e mantenha o 050. 050-6074. Otan 4738, vai voar na Pro Norte por 30 milhas, dessa forma, Sérgio. 7 após desvios, voando Abucu, subindo para o 330, azul 4738. 7, Otan 4738. Passarei 2222, complete LS, M Torre, 118, decimal 6. 86 grato, boa. Oi Salvador, boa noite, passarei 2222, tá brilhando. Passarei 2222, agora já autorização de pouso. Vai. Passarei 2224, desse mantém 2000, autorizado o final do procedimento LS. 2000, autorizado o procedimento NS2224. Oxalé 674, desse mantém 3000, Oxalé 674. 3000, 674. Salvador, boa noite, Azul 27, ano 3, Lisano 5. Boa noite, Azul 27, ano 3, siga via Alfa e Kilo para o Pote 3. Agora estamos avançando. 100 Alfa-Kilo, Pote 3, 27, 7, 7. Azul 2940, sendo identificação, desse mantém nível 060, na chegada bom médio 1, na guarda final do procedimento LS, ajuste no 095, Azul 2940. 060, IADS, IADS. Primativo. Azul, 4738. Chame Recife agora, frequência 2685, até 2545, TAM 4738. Chorona, 2685, alternativa 2545, TAM 4738. estabilizou. Tem um futuro 2 de julho à vista, Espaço Aéreo 2224. Tem, Espaço Aéreo 2224. Complete final do procedimento, torre ONU 18, decimal 6. 18,6, boa noite. Boa noite. Xalé 674, vem se manter a 2000, desconsidere as restrições em pelo. Utilizado o final do procedimento ILS. Gente, 674, descendo 2000, chamando a estabilizada, 674. Azul 2940, está fazendo desvio. Pequeno desvio de 5 graus aqui, senhor prédio da formação, né? Quase em cima de bom médio. Gente, vem se manter a nível 050, azul 2940, após desvios. Se tiver condições, vou ir direto do dono. Ciente, após desvios, direto do dono. Mas 25 mil de vez em quando. 25? Ah, firmo, 2? 10. Xalé 2224, autorizado o pouso, 10, venta 170 graus, 05 nós. Autorizado o pouso, Xalé 2224. São 3398, acione o modo idêntico, isso aí mantém nível 060. São 3398. Via chegada para o médio 1, aguarde final do procedimento ILS X-Ray. Azul 2940. Azul e Dona, se mantém 3000, azul e chama 0 no 5. 3000 no 0 no 5. 2940. Sai 2224. É, no solo aos 35, chama o solo 211. Solo 211. 2224, siga via Alfa Juliette, remota 1-2, pode participar. Alfa Juliette, remota 1-2. Leme 074, complete na LS, M2, 118, decimal 6. 286, Leme 074, boa noite. Boa. 1270. Xenã 674, pouso autorizado na 10, venta é 180 graus, 05 nós. Gente, livre pouso, 674. 398, disse mantenha 4000. 1-0 e sai conforme a rota. Controle Salvador 1-9-8. Transponda 5-1-1-1. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, de fala lá. Pista 1-0, saída pública, de par. Não perturbo 1-0, conforme a rota do plano. Controle 1-1-9-8. Transponder 5-1-1-1, voo 1-1-7-0. Correto, 1-1-7-0, chamar para o feedback somente. Chamar para posicionamento, voo 1-1-7-0. Salvador, 1098, Centa Charlie, cópia, São Gonçalo. Para qual fica 1098? Pronto. Utilizado para São Gonçalo, nível 370, na cor da pista 10, sai da PUCA, transição de par. Interceptão uniforme Zulu 1-0 e sai conforme a rota. Controle 1-1-9-8, transponda 5-1-1-2. Sotio 2037, separa 1-0, PUCA de par. Interceptor, peso do 10. Controle 198, transponde 5-1-1-2, eu vou 1098. Correto, 1098, sem para o feedback somente. Tira agora. Zero Dona, são 3398. Xan, né, 6074, Solo 40, Xan, Solo 21, décima 1. 21, 1, 6074, bora aqui. E lá? Solo, Xan, 6074, livrado. Xan, 6074, siga via Alfa, quilo para o Pat 3. Previsto posição 2, Romeu. Alfa, quilo, posição 2, Romeu, 6074. Xanama 258, SM identificação, autorizado chegada a bomba de onda. Desce e mantém o nível de voo 050, autorizado Varna por 8 SAP. LS da Lama 0, azul 2940, tá visual. Tente com o 14, 186, o azul 2949, 4 lugar. 186, boa. Tony, boa noite, azul 2940, LS da 10. Boa noite, azul 2940, tá autorizado o pouso na 10, vento 170 graus, 079. Motor voo 1170, posição 10, preço de autorização para pushback, entra lá. Após desvio, essa manutenção voando do Dona na 258. 2940 no solo, aos 4,6, chame o solo, 21 decima 1. 21, boa noite. Dan 3398, continue na final, está no 0, ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. Autorizado no 0, vento sul, com 089. Autorizado, curso da 10, 3, 3, 2. Na PUC, aguarde chamada, Gol, no 354. Aguardo. O 170, contorne o pátio e siga o bangue da companhia, no ponto de espera, torre 18,6, ajuste 1015. Vai contornar o pátio, segue a aeronave da companhia, no ponto de espera 18,6, ajustado 1015. Alternativa, cancelado as instruções, os separadores no país, livre LS, reporta estabilizado. Autorizado desvios. Após desvios, caso tenha condições, está autorizado o VAR na proa de duna. Após desvios, voa a duna, então. Voa na máquina, 72, graças. Lavadora, 1402, boa noite. 1402, boa noite. Assina identificação, autorizado voar direto duna. Deixando sem restrições para 3 mil pés, informa ajuste no 015. Duna 3000, no 015. 1098, livre decolagem, 10, vento 190 graus, 612 nós. A linha decola no 0, com 0098. Salvador, gol 970, ponto de espera da 1-0, pronto. O gol no 1-70, a linha mantém 1-0. A linha mantém pista 1-0, gol 1-70. No 098, decolar 52, chame o controle 119, decimal 8. 098, obrigado, boa noite. Boa. Falou, boa noite, gol no 098, decolou na sua escuta, Puka, espaço. Falou, 098, contato radar na decolagem, saída Puka, nível 370. Ok, gol no 098, descendendo na Puka. Angola 972, reduz velocidade para 250 nós. 250 nós, gol na nave, 72. Falou, 290, não tem quem errar. Apareceu agora para liberar aqui, boa noite. Como é que foi, Azul? Apareceu aqui, apareceu agora. Afirmativo, deixe manter o nível de voo 050, gol 972. 050, gol 972, mas... foi disponível, vai lá na previsão. Entendi. Alô 4062, condições de manter presente velocidade do mais próximo ataque? Acho que vai pegar tudo bem, depois de tudo. Entendi. Bola 098, foi direto São Gonçalo. Direto São Gonçalo, muito obrigado. Xerame 258, torre 286, bom pouso. 286, boa noite. 98. Controle 198, gol 9, 7 anos. Salvador, boa noite, eu Xerame 628, passando Duna. Boa noite, Oxiné 6258. Continue na final, dá 1-0, ajustando 0 no 5. E trabalho e autorização de pouso. Mandando 6258. 1-1-1-7-0. 1-1-1-7-0, boa noite. Contato radar, saída PUCA, nível 370. Perfeito, a saída PUCA, nível 370, gol 1-1-1-7-0. Azul 4062, desça para 2000 país, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS, estabilizado, desça para 2000. Angola 972, completa redução para 2300 mais. 2300 mais, bola mais, 272. Gol 1170, solicita proa 045 por 20 milhas, devido formação. Livre desvios, Gol 1170. Livre desvio, Gol 1170. Segundo, pista na Zero Ocean, 6258. Gol 1098, chama Centro Recife, 126, decimal 85. 2008, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Centro Recife. 1228, boa noite, 1228. 1228, boa noite, Centro Recife. Voo Gol Médio para interceptar a chegada Gol Médio 1, desce e mantém o nível 060. Complete redução para 250 nós, Gol 228, número 4. Aproximação. Gol 972, pequeno desvio à esquerda na proa 090 por 10 milhas. E após se assume Duna. Change a 972. Certo. Prepara a saída agora, Guaricota. Boa noite. Ano 972, cancelando as restrições de altitude, desça para 2003, informa ajuste na 05. 2000 pés, autorizou com 905, Gol 972. Azul 4062 encontra-se visual no setor, confirme? Ainda não, senhor. Tente. No solo 59, chame o solo 2-1-1. 2-1-1, vou chamar, é 2-5-8, boa noite. Pista autorizada, percola da pista 10, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa conforme rota. Controle 1-1-9-8, transporta 5-1-0-7. Cuidado muito zero para a sua demanda, chegaram bem, Arbor, transição Elefa. Correto, passarei de chame, pronto para o táxi. Vamos para o táxi, 222. Boa noite, chame 6258, liberou. Boa noite, 6258, chega via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 6258. Na 095. 3025, boa 222. Gol 972, ilusa para 200 mais. 200 mais, reduzindo, Gol 972. Gol 972, traço 12 horas, 5 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 milhas, descida para 2 mil, e irá ter sido com o número 2, o traço conformado, lembrar, 190. Gente, bom dia, Bono Amado, 72, está tudo bem? Estamos 5 milhas no momento. Jet, reduzindo para 200, Bono Amado, 72. Para puxa acionamento no 04, vou no 354. A frente para iniciar imediato no 354. Visado azul 4062. Sente 4062, torre 286, bom pouso. 286, boa.